Episódio 2. E é assim que nasce o Bombo, Américo Simão e a artesania do construir. E é assim, e eu aprendi com o meu avô. O meu pai não, porque o meu pai também faleceu muito cedo. E aprendi, pronto, e o meu avô, o meu pai, os meus irmãos, o meu tio, todos tocavam no grupo de bombos, todos. Isto aqui vem tudo geração por geração. O meu avô era pedreiro e assim, isto, o meu avô também só fazia isto aqui, pronto, e depois quando se reformou, o meu avô também só fazia isto aqui nas horas vagas. Pronto, e aprendi porque, pronto, estava ao pé dele e vi o que é que ele fazia. E eu disse assim, então sou um tocador de bombos, um inuito fazer um bombo. E eu agora, neste momento, tendo os materiais todos, eu consigo construir um bombo. Desde a parte da chapa, pronto, a chapa, arcos de silva, arcos de madeira, pele, corda, ganchos. Pronto, e depois é o bombo estar bem afinado, é aquilo que eu digo, é o som que estão no coração. Agora estamos numa oficina que é a minha casa própria, de onde sai o próprio verdadeiro bombo de lavacolhos. Pronto, daqui é que sai quase tudo, é o fabrico, casa própria, e é daqui que sai o bombo verdadeiro. Nós temos aqui a fieira, que é uma máquina que é muito importante para a construção do bombo, e daquele lado além temos a calandra, também é muito importante. Com estas duas máquinas uma pessoa não pode construir o bombo. Podemos começar na chapa. Pronto, mas eu tenho que tirar ali aquela coisa lá. Assim já dá para trabalhar. Temos uma chapa em casa e esta chapa aqui faz o próprio bombo. Temos que aprender aqui para não dar tanto trabalho. Pronto, vou ter que bater certo. Olha lá, 1 centímetro, aqui outro centímetro para fazer um trabalho. Agora vamos ao outro lado, vira-se a chapa e agora fazemos a outra banha do outro lado. Pronto, as banhas estão batidas, estão feitas. Agora vamos a meter o arame, vamos aqui meter o arame dentro da bainha, mas é aqui na fieira. Aqui na fieira, consigo aqui meter um arame, porque já tenho algumas coisas meias prontas. Mete-me aqui uma mão, se faz favor, assim. Pronto, agora vamos aqui instalar o arame todo, aqui na chapa, juntamente com a fieira, e o arame fica todo instalado na chapa. Que é para a chapa não cortar a pele. Pronto, está pronto. Estás a ver? Pronto. E depois, ao fim de estar o arame metido, vai à própria calandra e a calandra faz-me este redondo todo. Faz isto. Pronto, agora a chapa está a ficar redonda. Pronto, a chapa está redonda, pronto para fazer o bombo. Agora vamos ao arco de silva. Vamos ao campo, cortamos uma silva e agora a parte da silva temos de tirar os picos todos da silva. Picos, folhas, temos de tirar tudo. A grossura da silva para um bombo grande tem que ter 2,60 metros de comprido e é que a nossa fortaleza é a silva. Tentamos dobrar a silva toda, dobrar a silva toda para o diâmetro do bombo. Pronto, ficou bem justinha. Está pronta para levar a pele da cabra. As peles da cabra estão na água, as peles estão maneáveis, convém trouxer a pele toda, quanto menos água tiver, quanto mais enxutas as peles tiverem, melhor. Esta aqui está escorrida. Pronto, as peles estão escorridas, está pronta para aplicar no bombo. Vamos aguardar só um bocadinho, que ela escorra mal um bocadinho. E depois vamos para a casa do bombo a trabalhar, a fazer o bombo. Nós aqui o bombo é sempre utilizado com o pelo da cabra. Porque é a nossa tradição. Também tem a ver com o som. Quanto menos pelo tiver, melhor. Porque o pelo também abafa o som. E houve um senhor que já faleceu, que é nosso muito amigo. Nós de um lado e ele do outro, da aldeia, e ele conheceu o toque do bombo a dizer, olha, são os bombos de lavarrolhos. E eram. aqui à escola primária. Esta bancada aqui é uma vez de ladinha, fixa, e agora tenho uma aí para de vez em quando eu estar aqui a trabalhar. Pronto, a pele de cabra, a chapa do bombo está feita. Temos o arco de silva para cozer as peles. Temos o arco de madeira, corda e ganchos prontos para construir o próprio bombo. E agora colocamos a pele aqui no bombo. Mas tem uma coisa muito, muito especial, que a pele mete-se no bombo com o pelo de cabra para dentro. E tem que se entalar a pele toda no arco de silva. Hoje estou aqui a afiar a faca, porque a faca não corta. Teve a tirar os piques das silvas. E olha, leva aqui uma margem que é para entalar a pele num arco de silva. Então, estes restos da pele vão para o lixo. Esta pele é muito grossa, temos que de vez em quando cortar aqui um bocadinho de gordura, que a própria pele tem gordura. Pronto, agora a pele da cabra já está entalada na silva. E agora nós temos a cozer a pele com linha de sapateiro. Tem que ser em toda a volta. Este aqui, quanto menos cabelo uma pessoa tiver, quando está a cozer a pele, tem que tirar aqui o cabelo, porque ao fim do processo estará quase terminado e depois tiver lá cabelo não dá tanto som. Tem que ser muito jeitinho, que é para não furarmos a pele. A pele está cozida e agora vamos colocar o arco de madeira. Agora leva aqui uns arrebitezinhos. Pronto, agora o arco de madeira já está justinho à pele e agora aplica-se na própria chapa. Mas pronto, agora com a aparição dos ganchos é o mesmo processo que faço na outra pele. Pois para que é os ganchos? Este bombo aqui é o mais pequeno, leva 6 ganchos. Mas nós ao aplicar o primeiro gancho, tem que ser na união da madeira. Porque se não for na união da madeira, o primeiro gancho, está sempre a escorregar. E agora leva a corda sisal. Corda sisal é segura nos ganchos, de um lado e do outro do bombo. E agora leva aqui um apertozinho só a unir as duas, os dois arcos de madeira, juntamente com os dois arcos de silva, e aperta o bombo. Então dá a volta. A primeira volta para a segunda, na própria montagem, leva um nó de segurança. O nó fica bem justinho aqui à trasga. E agora vai fazer a segunda volta. A segunda volta é a afinação do próprio bombo. E é assim que nasce o bombo, exatamente. Pronto, e o bombo está pronto para ficar seco, para depois dar de som. Pronto, e o bombo está prontinho. Já fiz bombos azuis, já fiz bombos vermelhos, mas nós aqui é cor verde. Ou então da cor da chapa, também. O zinco. Essa aí é a minha marca. É uma bolinha que eu faço no meio do bombo. Tenho um martelo de bola que faço as bolas na chapa. Américo José Barroca Simão, natural de Lavacolhos, funcionário público, e faço os bombos nas minhas horas vagas e tenho 47 anos, vou fazer 48. BomboCast. Sons e Histórias do Fundão, uma série artístico-documental sobre os bombos no concelho. Produzido no âmbito do programa Recriarte 2, Bolsas Artísticas de Longa Duração do Município do Fundão 2024-2025.